Nosso assunto da palestra de hoje é o Evangelho no século XXI. E esse tema pode parecer um pouco estranho, mas se nós formos analisar em profundidade isso, né, as discussões que existem na sociedade, nós vamos perceber que realmente merece uma análise. Imaginem o Evangelho escrito há 2000 anos atrás. Hoje, nós estamos aí lendo o Evangelho, as pessoas explicando, né? Uns dando uma interpretação, outros dando uma interpretação daquilo que lêem. Né? Nós aqui já comentamos que algumas coisas, pelas forças das próprias pessoas, né, até se contradizem. Imaginem isto, né, colocado há 2000 anos atrás. Hoje, se nós falarmos de energia, de força mental, né, de viagem astral, viagem espacial, todo nós é comum. Se ouve isso na rádio, na televisão, é normal. Imaginem há 2000 anos atrás, onde João, para dizer que no ano 2000, que era onde aconteceria o final dos tempos, né, época que nós estamos vivendo, teve que dizer que haviam pássaros com asas de aço que cuspiam fogo e mataram milhares de pessoas. Hoje nós vemos que tinha um avião que tem bomba, né? Bomba atômica, nós conhecemos que tem mísseis. Ele teve que dizer que haviam pássaros com asas de aço, né, e que cuspiam bombas. Hoje nós interpretamos isso, 2000 anos depois, porque vivemos isso. Imaginem Moisés, há 4000 anos atrás, né, dizer que o mundo, né, era feito por Deus, que Deus criava tudo, né, e que Deus criou também o homem. Se nós falamos hoje que a nossa descendência, né, vem lá dos minerais, dos vegetais, dos animais, nós temos cientistas, né, comprovando nossa descendência física, né, os mais recentes irmãos nossos macacos, né, é difícil a gente admitir. Imaginem se Moisés, há 4000 anos atrás, dissesse isso. Como conceder isso a um povo tão, que éramos nós, né, também, tão incultos? Então se criaram, né, parábolas, como esta de Deus veio à Terra, né, comandou, faça-se a luz, faça-se o sol, faça-se o firmamento, e aí fez Adão de barro, soprou na boca, e aí Adão, né, passou a viver. Mas também foi deixado chaves para a gente perceber que não era bem assim. Por que Deus não fez a Eva de barro também e soprou na boca? Será que tinha perdido a fórmula? Não, é, diz que de uma costela de Adão, né, fez a Eva, sua companheira. E hoje nós interpretamos isso, né? Porque espírito não tem sexo, não é homem nem mulher. Espírito é espírito, alma não tem sexo, né? Que nós vivemos algumas encarnações numa polaridade, outras na outra polaridade. Mas naquela época eu não poderia dizer isso. Então foi deixado chaves, embora com parábolas, para que a gente hoje pudesse entender. E hoje nós estamos vivendo o século XXI, que é o tema Evangelho no século XXI. Será que nós devemos nos ater ainda àquelas condições das parábolas, né, sem explicações? Ou será que hoje nós temos já, como é a doutrina espírita, organizada por Allan Kardec, onde diz assim, tenhais fé raciocinada. Espíritas, diz ele, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Por que essa época é oportuna para se dizer isso? Porque, desenvolvidos, pelo menos intelectualmente, como nós somos, e a ciência, né, toda a tecnologia que está aí, está para provar isso, com certeza aquelas coisas lá não nos convencem mais. Nós dizíamos para professores, até pais, né, que infelizmente, às vezes, insistem em colocar o Evangelho ao pé da letra para as nossas crianças e os nossos adolescentes, e eles riem. E aí tem que ser meio imposto, né? E eles riem. Estava vendo numa palestra, numa escola, e comecei a falar sobre a questão de Moisés, de Adão e Eva, e umas três meninas aí começaram a rir, né? Tipo, o que vocês estão rindo, né? Elas disseram assim, tem gente que ainda acredita nisso? Entende? Então, é mentira aquilo? Não. Né? Foi uma linguagem usada numa época para que pudéssemos ir construindo aos poucos nosso conhecimento e hoje, né, estamos em condições de interpretar e ter essa fé raciocinada com o conhecimento profundo que hoje nós temos, né, que a doutrina espírita nos abre assim as portas de todas as formas. Né, e que nós também, por causa disso, né, não devemos também crer em tudo o que ouvimos ou lemos hoje, e sim temos que analisar também, né? Comentávamos há pouco, né, de um livro da Zíbia Gasparetto, né? Eu sou fã da Zíbia também, li praticamente todos os livros dela, né? Mas um que ela lançou agora aí, o último deles, eles ainda estão no meio de nós, uma coisa assim, né? Ela conta lá um cara que veio, se materializou e tomou cachaça com um amigo, né? E o cara tinha morrido há 3 dias. Eu não acredito nisso. Né? É possível a materialização? Claro que é possível. Jesus se materializou lá para que Tomé tocasse na sua ferida, né? Mas só espíritos de alta evolução e não aqueles que morreram, vivem entre nós aqui, né, e que ainda tomam cachaça. Ela se passou, na minha opinião, né? Então nós devemos também analisar isso, embora, né, os conhecimentos que ela tem trazido assim, ela tem sido uma missionária de divulgação de conhecimentos. Mas aí tem coisas que a gente precisa também segurar. Minha opinião. Né? Eu respeito a opinião de todos os outros também. E é assim que tem que funcionar. Então, se nós pegarmos o Evangelho e trazermos ele aqui para o nosso dia, nós teremos que dar essas novas interpretações mais profundas com os conhecimentos e as possibilidades que nós temos hoje. Que a ciência nos trouxe esse conhecimento, que os fatos, né, que a história da humanidade, né, se nós falamos aqui de João Evangelista, no Apocalipse, que é onde os pássaros com... ele escreveu os pássaros com asas de aço, né, são fatos que aconteceram. Então nós temos também as comprovações de que são reais, que não são simplesmente miragens, né, e sim seres inspirados, como foi também Nostradamus, né, que anunciou tudo isso há 400 anos antes, e que o tempo provou que isso é possível, que isso é real, e hoje nós explicamos, a doutrina espírita explica, né, como se projetam as coisas, como se volta ao passado, né, com terapia de vidas passadas, por exemplo, e todas essas situações. Então, se nós pegarmos o Evangelho, também, na mesma proporcionalidade, nós não podemos mais achar que nós continuamos enganando Deus. Né? Nós dizemos que acreditamos em Deus, que Deus é Pai, que Deus é bom, que Deus é justo, e nós continuamos levando mágoas, continuamos odiando, continuamos sendo a favor da pena de morte, por exemplo. Quer dizer, é contradição isso, né? Nós temos que tomar novas posturas em cima disso também. E isto merece de nós, com certeza, muita análise, porque também, para nós nos enganarmos, é fácil também, não é verdade? Então, precisamos cada vez mais abrir nossa mente para que a nossa interpretação do Evangelho, a nossa vivência, seja cada vez mais em profundidade. Afinal de contas, nós não podemos viver... Deus não nos exige hoje aquilo que exigia 2.000 anos atrás ou 4.000 anos atrás. Exige muito mais hoje. Como nós exigimos muito mais de um filho com 15 anos ou com 20 do que aquele que tem 3 ou 5, não é verdade? Então, isso é proporcional. Nós vamos crescendo, vamos amadurecendo e naturalmente esse Deus, né, a vida, a lei, passa a nos exigir mais. Não que mudem os pais ou a bondade de Deus. Não, mas muda o aprimoramento necessário para que a gente continue subindo os degraus da nossa evolução. Né? Então, assim, interpretado o Evangelho, né, no século XXI, creio que nós realmente consigamos nos aprimorar aos poucos. Continuar. Sim.